A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça decretou a indisponibilidade de bens de familiares e de um ex-prefeito de Passos, no sul de Minas, e fixou medidas cautelares a serem cumpridas por ele. O ex-prefeito foi denunciado junto a outros acusados pela prática de diversos crimes contra a administração pública, como irregularidades na contratação de uma empresa para prestação do serviço de coleta de lixo. Segundo a denúncia, ele atuou para beneficiar duas empresas e recebeu vantagens indevidas. Os desvios teriam começado em 2010 na administração de outro prefeito, mas foram intensificados na gestão 2013-2016, o que gerou um prejuízo ao erário de cerca de 11 milhões de reais. Conforme o Ministério Público, durante as investigações sobre as irregularidades no contrato de coleta de lixo no município, o MP recebeu denúncia anônima informando que o então prefeito construía casas, comprava terrenos e outros bens em nome de laranjas. A informação foi reforçada pela apreensão de documentos relativos a transações imobiliárias em nome de filhas do ex-prefeito durante a operação Purgamento, realizada pelo Ministério Público em novembro do ano passado. O MP identificou ao menos 17 construções realizadas pelo investigado em terrenos registrados em nome da esposa, das filhas e sobrinhos. A Justiça decretou a indisponibilidade de valores, veículos e imóveis em nome de parentes usados como laranjas. Em outra ação penal, na qual o réu é acusado da prática de 12 crimes de responsabilidade, praticado durante a gestão 2013-2016, a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares. Entre elas estão o comparecimento mensal do ex-prefeito à segunda vara criminal para informar e justificar suas atividades, a proibição de manter contato com os demais investigados e testemunhas, a proibição de se ausentar da comarca por mais de 7 dias sem comunicação ao juízo, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, a proibição de se ausentar do país e a proibição de manter relacionamento comercial com o município de Passos. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.